decola da 10, curva direita na Coral, controle 1198, adiciona 0260. 140 na Coral com curva à direita, pois. Transponde 0260, controle 198, 35, passo 5, camarada para a piscina. Sim. Salvador, P3, 137, noite, informação uniforme, Galeão, Profoda. 3137, Galeão, Protocópio. Firmo. Autorizado, Galeão, 300, de Upper Zulu, 10, decola da 10, curva direita, Antael, Leda, Motiva, controle 1198, estando 5176. Autorizado Galeão no 300, decola da 10, curva direita, da El Leda Motiva, Pesulu no 0, 5176, aciona e o controle 198? Afirmo, confirma sua saída? Da El Leda Motiva. Correto, chama a push. Vai chamar. Tá pronto já pro push no 6. Salvador copiou, 3137, está pronto para posicionamento no 6. Tá 3137, portão 612, aguarda pushback acionamento. Salvador, boa noite. É o voo no 866, estabilizado no ILS, pista no 0, Copa Vista. Voo no 866, continua a aproximação, reporte quando baixar o travado, que negar no 0, não passa. Entre eu no 0, não passa. 895, ajuste no 0, no 4. Com 1014, Pátio 1 no Índia, ponto espera 1895, voo 1099. Gol 1866, chega o trem. Vai ser checado. Gol 1866, livre posição 10, vento 1660, grau 059. Autorizado pouso, boa noite, 66. Chama táxi após o voo da volta. Salvador, muito boa noite, voo 1099, ponto zero, pronto, visual com o tráfego na curta. Voo 1099, após passagem do banho da companhia, ali mantém cabeceira 1-0. Após companhia, ali mantém 1-0, voo no 099. Solo 20, libere primeira direita, solo 121, decimal 9. 219, liberando a direita. Obrigado. Solo Salvador, uma boa noite. Boa noite, 66, lembrou. Boa noite, 66, boa noite. Graça na Alfa, mantém antes do ataque 6, Juliette. Libre de ataque 6, Alfa, mantém antes da Juliette. Boa noite, 66. Decolagem 1-0, vento 1-70 graus, meia dúzia de nós. Decolagem 1-0, voo no 099. Táxi 31037, 168, 3 horas e 20, alterna Guarulhos. Qual a alternativa? Guarulhos. Táxi autorizado, 31037, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Equator ajustado, parte 1 no Índia, 1895, ponto de espera da 10, 31037, boa noite. Bono 866, da passagem aeronave da TAC, livra a parte após ingresso Juliette, portão 10. Gente, vai da passagem Bono 866 após ingresso para 10. 3137, boa noite, ponto espera, pronto. Tá, 3137, autorizado a alinhar e decolar de pistão na 0, vento 1970 graus, meia dúzia de nós. A linha decola, 3137. Tan 3137, decolado aos 25, chame controle em 199.8, bom voo. 1998, obrigado, bom trabalho. 9, pátio 3 autorizado, chama táxi. Quatro no cinco, na escuta do solo? 354 no cinco, no pátio 3, na escuta? Para informação, o plano venceu e não tem DLA no meu sistema. Você tem estimado para iniciar o pushback de bolar? Sim, senhora, tá com problema aqui, estou tentando resolver. A gente vai entrar em contato com a companhia para poder publicar o DLA, ok? Ok, sim. Muito obrigado. De nada. De nada, ponha. E 5495, não escuta? Prossiga. Toda informação, chegou uma DLA aqui para as 22h31. Maravilha, você contato com a DLA. Obrigado, viu? De nada. Voador, boa noite, é o Gol 2043. Guarulhos, tem que dar aqui, por favor, autorização. Gol 2043, Guarulhos, autorizado, nível 360, upper do 10. A cola da 10, curva direita, da Dael, Leda, Mótico. 1198, controle 5414. Dael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Correto, chama push. Solo Salvador, é o Felipe 5219, pronto para o táxi. Com 52 a bordo, Alterna Salvador, autonomia 3 horas e 40. Prefino 219, táxi em frente, parte 1 no Índia. Ponto de espera 198, 95, ajuste 10, 14. 1971, formação Victor. Portão número 01 para a autorização Galeão. Colo 971, autorizado Galeão, nível 360, Upper Zulu 10. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. Controle 11980, aciona 5174. 360 Galeão, aprovado. Upper Zulu 10, decola pista 10, com curva direita da El Leda Motiva 198 ao controle, 5174, transponder gol 1971. 1971, correto, chama posicionamento. Reportaremos, gol 1971. Kiko 219, decolado ao 42, chame o controle 119, décima 8, bom voo. 198, bom trabalho, daqui a pouco. Prossiga. Só pra consultar, o nosso plano ainda está em vigor? Afirmo. Ok, obrigado. feedback acionamento com o 971, portão 1. 971, portão 01, autorizado, chama táxi. Autorizado, portão 01, informa táxi, gol 971. Salvador, thank you, Mike. Na escuta. Confirma quem chamou o solo? Salvador, solicito autorização para pushback da posição 43 para a posição 11, pátio 1. Confirma a matrícula. Tango Kilo Mike. Tango Kilo Mike. Tata. Golf Kilo Mike, é isso? Golf Kilo Mike. Tango Kilo Mike. Tango Kilo Mike. Pátio 3 para onde? Pátio 3, posição 1 para pátio 1, posição 11. 1-1. Gente, aguarda na escuta, manda escuta. Golf Tango Golf Mike. Tá, tá, acho aguardado. Trip 54 no 5 estimado para pushback. Quatro no 5 na escuta? Tá na escuta, mas 5 minutinhos vai iniciar o nosso puxa acelerador. Gente, Tango Golf Mike autorizado pushback. Autorizado a reparar o chão na saída do pátio 3. Tango Golf Mike na escuta. Reboque Tango Golf Mike pátio 3 na escuta do solo. Tango Kilo Mike. Tango Kilo Mike, correção. Autorizado, início do reboque, chama na saída do pátio 3. Obrigado. Para o táxi, o gol 971 com 151 a bordo. 3:31, terminado Campinas. Até o ponto de espera, 1971. Ajuste 1014, a torre 118, 9. Livre táxi, até o ponto de espera da pista 10, quando nessa torre 1895, ajuste 0 no 4, gol 1971. Torre Salvador, boa noite, o gol 971, não pode esperar 1-0, pronto. Gol no 971 na linha de cola de imediato? Negativo. Ok, sente, então mantenha o ponto de espera da pistão na 0, reporte quando totalmente pronto. Afirmo. Gol 971, agora totalmente pronto, mantendo a posição no ponto de espera do 1-0. Ok, ciente, mantém o ponto de espera, o gol 1971. Francisco está mantendo. Mike no reboque na escuta? Tranquilo, Mike. Apenas para informar que deverá manter posição antes de entrar no pátio 3, do pátio 1. Tem uma aeronave para ataque na, no setor aí do seu ingresso, ok? Assim que possível, autorizo o ingresso. Está autorizado para seguir até a saída do pátio 3. Ok, até a saída do pátio e depois aguardando. Você fez duas chamadas, como recebe? Agora sim, recebendo a comunicação. Ok, baixada de trabalho. C3662, VIP-pouso 1-0, vento 1-70 graus, 049. VIP-pouso 1-0, C3662. Informo o QNH agora em 1-0, 1-5, C3662. Copiado, 1-0, 1-5, C3662. O gol no 971, no visual com Edward Zatana, final pro 1-0. Afirmativo, 971. Gol no 971, após passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira 1-0. Após a passagem do tráfego na final da 1-0, a linha mantém gol 1-971. Pro táxi, o voo 2043, 1-87 a bordo, Galeão, 4 horas. Utilizado táxi 2043 até o ponto de espera da 10, táxi via Índia, torre em 11895, ajuste no 014. Cliente, pátio, Índia, ponto de espera da 11895, 2043, boa. 58, Feedback primeiro de direito, chamo solo no 21, décimo 9. 219, obrigado. Boa noite, prossiga Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3662, obrigado. Decolagem da 10, igual 971. Autorizado o ingresso, o Tango Kilo Mike, prossegui até o 11. Ok, prosseguindo. Salvador, boa noite, voo 2043, ponto espera da 10. O voo 2043, tem condições de alinhar e decolar assim que autorizado? Afirmo. Gente, ali mantém cabeceiro 10, voo 2043. E mantém 10, voo 2043. Voo 1971, decolar 01, chame o controle 1119, décima 8. 198, controle, obrigado, boa noite. Meu Salles Serra Eco. Lima Eco Vitor X reautorizado, nível 410. A primeira aerovia Upper Zulu no 0, depois de acordo com o plano. Decola da 17, curva esquerda. Fuca, transição de par, controle 11980, aciona 5424. Por gentileza, corrigir a saída. Batemos, decolada 10 com curva à esquerda, confirmando o nível 410. Negativo. 4-0, decolada 10 com curva à esquerda, curva de fato. Correto, no 4-3. Está no hangar Aerostar. Na Aerostar, sim. Funcionamento táxi com a torre. Em 118, decimal 95, confirma o PLB? Está com 09, com 12 horas de autonomia. Alfa Fernando Santiago. Charles Ferraeco, sim. Agora o saneamento está aqui com a torre 2895. Sim, obrigado. Salvador, na escuta, o 3662, na Alfa antes do Juliette. 3662, Juliette, portão 62. Solo, 3662. siga. Só curiosidade, essa aeronave que reportou a alternativa de Santiago, qual o tipo de aeronave? O box, o reboque, isso? O tipo de aeronave que reportou a alternativa Santiago. Chile 63-10, cheque o trem. Trem checado, 63-10. Chile 63-10, livre posição na 0, o vento 1970 graus, 059, QNH na 0, na 5. Repouso na 0, Chile 63-10. Sax 35415, 46 a bordo. Estamos com 4 horas de autonomia, alterna Vitória. Sax 35, taxa em frente, pate 1 no Índia. Posso te espera, 11895, ajuste o 10015. 10015, autorizado. E quando lá, 10895, 35415. Chile 63-10, solo 06, libere primeira direita, chama o solo no 2, 1, decimal 9. Direito 219, 63-10. Solo Salvador, boa noite, Oceana 6310, Alemanha. 6310, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, 6310. Papa Romeu, Charlie, Sierra Eco, livre acionamento, repórter pronto para o táxi. Salvador, muito boa noite. Então, 35, 35, 4, 5, próximo ponto de espera, essa terceira 1, 0. 35, 4, 1, 5, boa noite, mantém ponto de espera, pistão 1, 0. Espera, 1, 0, 3, 8, 5, 4, 0. Para 3858, tráfego do estado livre, posição na 0, vento 170 graus, meia dúzia de nós, quem negar na 0, na 5. Posição na 0, 3858. Salão 1-1, liberte primeira direita, salão 2-1, decimal 9. Livre direita, 1-2-1-9, 3-8-5-8. Salão 3-8-5-8, livrando na sua escuta. 3-8-5-8, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette pro 3, 3-8-5-8. Quatro no cinco, autorizada decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 079. Autorizada decolagem, pistão no zero, 3-5-4 no 5.